Salve, salve, coelhada! Decadentes número 492. Cada vez nos aproximamos do fatídico programa 500. Será que no programa 500 já estaremos no G4? Essa é a torcida desse programa sempre. Eu sou Jairo Viana e estão aqui comigo os culpados de sempre, que estão chegando aqui no cada um no seu tempo. E hoje eu vou inverter, eu vou começar por aquele que fica sempre por último, mas que hoje será o primeiro, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Dê seu boa noite e já emende com o resumo de América e Criciúma na última sexta-feira. Fala, pessoal, boa noite, Jairo. Viemos de uma boa vitória sobre o Vila Nova, inclusive perdeu hoje de novo para o Amazonas. Viemos de uma boa vitória contra o Vila Nova, fora de casa, primeira, espero que seja de muitas, e ficamos naquela expectativa de que seria um bom jogo contra o Criciúma, um jogo de entrega, um jogo com muito volume nosso, um jogo que a gente iria se impor como mandante, né, como um time que tem um histórico aí de não perder dentro da Independência, de dificultar o máximo possível para os adversários, de vencer os adversários, de ser um time temido, de ser um time ousado, de ser um time aguerrido dentro de casa. Nada disso aconteceu. Foi um jogo morno, um jogo que eu diria até ruim, e que no final das contas o empate foi bom para a gente. Por incrível que pareça, o empate foi bom para a gente. Vamos lá. O jogo foi às 9h35 de uma sexta-feira. A gente está nessa aí de pegar os piores horários possíveis. Bom, se vocês querem a minha opinião sobre isso, eu acho que é muito em função da nossa pouca força junto a quem marca os horários, a nosso baixo comparecimento ao estádio, enfim, é uma série de coisas, né? A nossa apequenação que a diretoria do América quer porque quer colocar nas nossas costas essa culpa que é deles e não nossa. Bom, o jogo 9h35 é o segundo jogo com a questão do reconhecimento facial. Eu cheguei lá e entrei faltando uns 10 minutos para começar o jogo, de 10 a 15 minutos para começar o jogo. Não tive problema, não tinha muita fila, até porque o nosso público não foi bom para essa sexta-feira. Era feriado, né? Era pós-feriado, então muita gente viajou, muita gente aproveitou o Corpus Christi e emendou. E a gente, eu particularmente, não tive problema nenhum para entrar. Mas lá dentro eu escutei apenas um relato de problema no jogo passado, que foi do meu amigo Emerson, que foi até curioso, serve até de aviso para a turma aí que olha essas questões de entrada e tudo, parari pororô, que foi o seguinte, olha que engraçado, estava ele e o filho dele, né? O filho dele na frente, ele logo atrás, a câmera reconheceu ele, o filho dele entrou com o ingresso dele, e ele acabou que o ingresso dele foi com o filho dele foi com o ingresso do filho, mas entrou com o ingresso do pai, então assim, essas coisas podem acontecer. E há que ter uma melhor, tem que ter alguma coisa diferente ali. Talvez a turma que fica ali fazendo a revista, ela começar a revista um pouquinho para trás ali da entrada, sabe? Que eles já ficam ali quase na escada. Arredar eles um pouquinho até para ter espaço, porque eles vão fazendo as revistas, as pessoas vão entrando e vão embolando ali, vai ficando tumultuado. Então talvez, tem que pensar em alguma solução para isso. Realmente, a entrada no Independência, que nunca foi fácil, agora está pior ainda. Quanto ao jogo, a gente veio com algumas modificações aí, Miquéias suspenso e Mariano ainda machucado. Tivemos a grande surpresa, que é a saída do Júlio, que não... Gente, o Júlio na lateral direita não fez uma partida ruim até agora em 2025. O Júlio na lateral direita não fez uma partida ruim. Na zaga, ele é o melhor dos nossos zagueiros. Melhor dos nossos zagueiros. E ele saiu para a volta do Ricardo Silva, que não se explica a volta dele. Na verdade, não se explica, o Ricardo Silva está no nosso elenco em 2025. A gente já falou sobre isso. Não se explica. Não há explicação lógica para o Ricardo Silva ser zagueiro do América em 2025. Por uma série de fatores. É um zagueiro que já vem de muito tempo de América. É um zagueiro que teve nos piores momentos do América. No recorde negativo de pontos que a gente... De gols que a gente sofreu, de tudo em 2023, ele era o zagueiro. Então, assim, não justifica ele estar no América, não justifica. Ok, ele tá no América, então tá, mas ele não tem que roubar o. Não é roubar a palavra, ele não tem que tirar o lugar de um zagueiro que tá bem, que era o Júlio. E na lateral entrou novamente o Samuel, uma partida muito consistente do Samuel, mais uma vez. É óbvio que vai oscilar pra caramba, é um garoto, é um menino, mas o passe pro gol do Miguelito foi dele. E a gente teve ali na frente a volta do Miguelito, já adiantei, né? A volta do Miguelito. E para o lugar do Miquéias teve entrado o Cauã Barros. Lá na frente, Fabinho, Figueiredo e William do Bigode. Bom, como o Fabinho dá uma dinâmica diferente para o ataque do América? Eu estava até pensando nisso. Esse jogo acabou que eu assistia de uma forma mais sã, né? Não tomei muita cerveja, até porque a Mistel também aumentou. Foi de 11 para 12 reais, então tá tão absurdo isso também. Então acaba que eu vi mais tranquilo esse jogo, conseguia observar algumas coisas que quanto, me chamam. Pra quanto que foi a Amstel? 12. Puta merda. Então, assim, algumas coisas realmente vão nos irritando. O Fabinho, ele é um mal necessário hoje no nosso ataque, porque ele pelo menos dá uma dinâmica do jogo, ele busca o jogo o tempo inteiro, ele procura o jogo, ele tenta. E o reserva dele, que é o Estênio, é um menino ainda, cara. Então, temos que ir com o Fabinho até o final do ano, você para ele não ir embora. Aos 25 minutos, 25, 26 minutos do primeiro tempo, o Criciúma, que vinha melhor no jogo. Na verdade, o América tem aquele domínio, aquele falso domínio, né? O América fica com a bola, tanto é que talvez os jogadores que mais pegam na bola no América sejam os dois zagueiros. Você viu tanto que esse negócio tá errado, né? Porque a bola vai passando, de repente volta lá nos dois zagueiros. Aí eles vão trocando bola, vai pra frente, volta lá nos dois zagueiros. Sem objetividade nenhuma, não há chute a gol, não há procura do Willian. O Willian, se bobear, ele não pegou na bola no primeiro tempo. E com isso, o Criciúma efetivamente foi lá, fez uma boa jogada pra variar no lado esquerdo, pra variar em cima do Marlon, que também, pra mim também, é o mesmo caso do Ricardo Silva, é um defensor antigo, que já deveria ter saído do América há muito tempo, não está se justificando no América, parece que não está querendo, não sei, estou falando assim, estou dando a minha opinião também, está querendo, tem aquele negócio do lugar cativo, eu não vou sair, então eu vou ficar aqui na minha na boa, então não faz por onde merecer a titularidade. E acaba que do lado dele ali aconteceu a jogada, o Criciúma foi para lá, deu um. O Ricardo Silva até agora procurando zagueiros, fizeram um bonito gol. E para nossa sorte, a gente tem Miguelito, que é o diferente, né? Num passe de Samuel, Miguelito cortou, fez um golaço de fora da área. Isso tudo no primeiro tempo. O nosso gol deve ter sido aos 40 do primeiro tempo. Intervalo. E aí veio o desespero, porque o Criciúma veio para cima. Veio como se ele fosse o mandante, e o América numa passividade de dar raiva. O América aceitou o jogo, o América não quis mais jogar. O Anderson, não vou culpá-lo de forma alguma, não vou culpá-lo ainda, porque ele está conhecendo o elenco, mas espero que ele tenha visto, por exemplo, que David Lopes não serve para ser jogador do América. O David Lopes, num clássico, o RT e Mamoré, ele é reserva. No clássico, o RT e Mamoré, ele é reserva. Ele entrou, a bola bate nele, ele não consegue, ele não articula nada, ele não faz nada, é um a menos, e as substituições acabou que não funcionaram, e a gente deu muita sorte, eu tô me alongando, tá com 10 minutos aqui, tô me alongando muito, a gente deu muita sorte, duas coisas que a gente deu sorte. A gente deu sorte de não ter perdido, essa é a primeira sorte nossa, de não ter perdido, de ter conseguido um empate, e que quem estava na nossa frente, aquelas coisas todas, também não pontuaram bem. Então hoje a nossa distância pro, nós estamos hoje com 17, a nossa distância pro quarto colocado, que é o CRB, é de 4 pontos. Nós estamos com 17 e o CRB tem 21. Então uma rodada, por incrível que pareça, ela foi boa pra gente, mas a gente não se ajudou. Era pra gente estar com 19 pontos, a 2 pontos da zona de classificação. Tá bom? É isso. Desculpa o desabafo, desculpa o resumo mais longo, mas era preciso falar algumas verdades. Mereceu. Vou começar chamando o primeiro dos irmãos Deleucas, Lucas Deleucas, dê seu boa noite, mesmo que não possamos ver a sua, o seu jogo de videogame que acontece. Olha, ele caiu só porque eu chamei para o jogo. Então eu vou chamar o outro. Não, ó, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. Não sei o que está acontecendo, que quando eu clico para iniciar a câmera, ele me desloga do StreamYard. Então, vou ter que ir sem câmera hoje. E o problema não é a câmera. Essa frase de Lucas é um negócio... Quem assiste a gente pela primeira vez hoje deve realmente acreditar nele, né? Mas quem já nos assiste há muito tempo sabe que, assim, é difícil um programa que ele tá com a internet boa, que ele tá com uma câmera boa, mas não é internet, cara. Que ele tá com um áudio bom, que ele tá sem problema nenhum. É difícil. O áudio tá ruim hoje? Não, tá bom. Tá mais ou menos. Mas, enfim, pra você ver que eu estou falando a verdade, que sangue do seu sangue está rindo. É, mas não sei o que acontece, não. Enfim, mas minha internet já tá boa, já tem um tempo, mas... Nós estamos vendo aí. Mas o áudio tá ruim, falando sinceramente. Não, tá bom. Ah, tá. Não, o áudio tá bom, pode ir. Ah, então beleza. Bom, eu acho que essa temporada tem tudo para ser uma temporada, aparentemente, né, seguindo como é que tá o rumo, uma temporada meio de tabela na Série B, o que é extremamente decepcionante, mas se for assim, pelo menos a gente não tem o risco de rebaixamento pra Série C. Mas chama atenção, e até uma coisa que o Thales falou, né, no resumo dele, é a postura dos jogadores, né? Porque, assim, tudo bem que com o Anderson, ele não tem o estilo de ser esse treinador que o atleta vai brigar o tempo inteiro, dar carrinho, enfim, né? De ser esse elenco aguerrido, né? Não é muito a dele, pelo menos não é o que parece ser o estilo dele. Mas no segundo tempo pareceu uma vontade mesmo, né? E assim, eu não sei se é uma vontade, passividade, ou os caras estarem insatisfeitos com o resultado, não dá para entender, porque assim, tudo bem você respeitar o Criciúma, que vinha de uma crescente, né, fizeram contratações, isso é uma coisa. Outra coisa é você entender, que é o que pareceu, que 1-1 em casa estava bom, né, pro restante da competição. E assim, o América, que vinha sendo pelo menos até então, pelo menos um bom mandante, né, e com o Anderson, dois jogos, uma derrota e um empate em casa. A gente vai ficar mais obrigado ainda a beliscar os pontos fora, que a gente não está acostumado, e agora contra o CRB, que vem fazendo uma boa competição até então, né? A América se colocando numa situação muito difícil para buscar o acesso no fim das contas. E é triste, né? A temporada vai caminhando para ser decepcionante. E eu acho que uma coisa que não dá para falar, por mais que assim ele não teve 6 meses de trabalho igual vinha tendo o Bruxo, mas... Na Série B, os times estão tendo a semana inteira para trabalhar, né? Ele teve a semana inteira para trabalhar. E parece que o time voltou pior do que jogou na última semana contra o Vila Nova. É isso que não dá para entender. Enfim, não sei muito o que acrescentar mais, só que tá sendo bem, bem triste ver como é que tá caminhando a temporada do América. Complicado. Agora eu vou chamar ele, o sangue do Lucas Deleucas. Sangue do sangue, dê seu boa noite. Boa noite. Os ouvintes decadentes. Só para falar que, na verdade, o primeiro dos irmãos de Leuca sou eu. O outro veio depois. Mas... Olha aí, Thales. Como é que ele faz questão de precedência aí. Não, só tô falando que eu sou mais velho. Por mais que quando ele tem a câmera, o pessoal até acha que é o contrário. Mas eu tenho um pouco mais de idade do que ele, né? Eu gosto de falar para não deixar ele mal, assim, né? Lá no nossa audiência. Eu tô acabado ainda, pelo amor de Deus. Dureza, viu? Mas, a título de curiosidade, eu tive problema com o cadastramento facial lá. Eu tive que refazer o cadastramento dentro da dependência, porque o meu, apesar de estar cadastrado e ter sido aceito pelo site, eu chegava lá e não me reconheci. Então, a mulher teve que resetar, eu tive que fazer o recadastramento lá na hora. Por sorte, eu tinha muita gente tentando entrar, porque se tivesse, teria aumentado bastante a fila, né? Pedir as coisas que estão. Então, o sistema do América precisa melhorar um pouquinho. Porque se eu tiver que recadastrar todo o jogo para conseguir entrar, vai ser complicado. Mas eu acho, na verdade, esse empate de sexta, eu até coloco mais na conta do Anderson. Ainda que com o William pode ser que a gente tivesse perdido. Que novidade. Não, deixa eu tentar explicar. Sim. Pro bem ou pro mal, o time na sexta-feira já se comportou como um time do Anderson. O time não fez igual o time do William, que então, assim, não era, o time poderia, a gente poderia ter perdido o jogo jogando da forma do William, que ele teria partido para cima ali, o time do Criciúma não era bom, podia ter linkado os contra-ataques ali, e a gente ter tomado ali uns 2-3 gols numa dessa. Não é colocando que teria sido melhor com ele, mas você vê que claramente ele não é um time que pressiona, o time já está bem mais pragmático, a ponto de que as principais chances do jogo foram do Criciúma. A gente não pressionou tanto, não conseguiu nem ser tão sólido defensivamente. Essa é a parte que eu acho que o Anderson ainda não conseguiu colocar um pouco mais as ideias dele. Ele já conseguiu colocar de uma forma que o time já está sendo pragmático, mas o time dele ainda não está tão sólido defensivamente. Vide que nós demos chances, né, ao Criciúma. Eles conseguiram ter criado oportunidades. Aí eu não sei exatamente o que ele está tentando fazer, nesse sentido, se ele está tomando esse ano e querendo fazer o que ele fez em 2016, por exemplo, que deram para ele um objetivo muito baixo, ele abraçou o objetivo, porque você não vê ele tentando extrair um pouco mais, dá para ver que ele está tentando conhecer o elenco, por exemplo, colocar o Davi Lopes para jogar, eu acho que para testar o que ele consegue colocar no jogo, ter colocado o Ricardo Silva para jogar e tirando o Júlio, eu não sei exatamente o que ele está querendo fazer, tipo, a não ser só testar para ver ali com quem que ele pode contar, com quem que não pode, não faz muito sentido isso, não, até porque o Júlio era o principal zagueiro do time. Então, essa foi a troca mais meio que absurda, assim. Você pega no segundo tempo, ao invés de entrar com o Stênio, que vinha jogando, ele resolveu dar uma chance pro Davi Lopes de início. Tipo, umas trocas que não fazem sentido, até baseado no que ele fez nos jogos passados, né? Então, acho que dá pra colocar. E o time tem jogado um pouco mais com a cara dele, né? Mas, vamos ver. A questão é, se falaram com ele que o objetivo dele era só não cair pra Série C, eu acho que a gente vai ver muito disso aí. Um time bem mais burocrático, que vai... Esses jogos vão ser duros de assistir, mas não vai cair. A questão é só se falaram com ele que tinha que buscar o acesso, aí isso ele deve ficar devendo. Mas vamos ver. Ah, mas certamente eu não acredito que falaram isso com ele, né? Eu Ah, vai. entendo que não, de jeito nenhum, ué. Eu coloco assim, é porque o pessoal, vocês têm mais memória, né? Mas assim, se for pensar, se for lembrar o trabalho dele em 2016, ele não assume o América. Com, assim, faltando 10 jogos para acabar, o time rebaixado matematicamente. O time estava muito ruim, mas assim, alguns anos depois o Ceará se livrou, estando numa situação parecida. O Fortaleza saiu de uma situação similar, embora tivesse mais time, os dois tinham mais elenco. A questão é, ele não tentou, ele literalmente pegou aquele time e falou assim: ah, esse time tá sendo um saco de pancada, eu vou fazer esse time ser competitivo, a gente vai cair, porque vai ser um futebol feio para mais vou tomar menos gol, conseguir um empate ali, uma vitória. A colar, mas o time não vai perder igual estava perdendo. E de fato, Mas isso eu aconteceu. imagino, eu não acredito que a diretoria traria o Enderson para manter na Série B. Até porque não tem dinheiro para isso, não. Certamente a proposta de trazer o Enderson foi para tentar fazer esse time subir. Porque para manter na Série B, provavelmente manteriam o Bruxo. Eles iam tentar criar aí mesmo tempo. É o que eu entendo Vamos ver. de tudo que a gente conversa com as pessoas e tudo, e para mim não faria sentido fazer uma aposta mais cara e com uma visão maior de futuro se não fosse para subir, no meu entender. E fazendo esse paralelo com 2016, se fosse o caso, eles tinham feito o contrato com o Enderson até o final do ano que vem, né? Acho que essa ideia de fazer até o final do ano, eles estão pensando no Enderson para brigar pelo acesso. Mas com o Enderson, se não me engano, o contrato não foi até final de 17. Renovou Acho que. em 16 para 17. Eu Ele, acho que assim, são. não, renovou. A ideia deles era, o trabalho dele que foi, ele conseguiu mostrar que ele tem valência e tudo, vamos deixar ele começar o trabalho da Série B, porque ele consegue. A ideia foi, mas tenho quase certeza, renovaram com o Enderson em 16. Porque ele chegou ainda era primeiro semestre, no final, mas ainda era primeiro semestre. Ele chegou antes do fim do primeiro turno. Então. Mas eu concordo com você quando você fala que o jogo de sexta já pareceu muito mais um time do Enderson do que o time do Bruxo. No jeito de jogar, até no jeito de pensar o jogo. O Criciúma não é um time bobo, é um time muito bem arrumadinho, muito chato de jogar. Não estou defendendo o empate, não, mas é um time. Que talvez merecesse aí tá até melhor do que tá, né? Então eu acho que assim eu ainda quero esperar pelo menos aí mais um ou dois jogos para ver o que vai acontecer. Jairo, o que eu até sobre isso aí, a questão que eu vi foi a falta de vontade no segundo tempo. Não, demais. Nossa, Falta de vontade. que jogo horroroso que foi aquele segundo tempo. Independente de ser Enderson Moreira, de ser William Batista, Pepe Guardiola, ser qualquer, a puta que o pariu, qualquer um. A questão é, faltou vontade. Faltou querer jogar bola. Sim. Sentaram no resultado e ótimo. O Criciúma gostou do resultado. Gostou, então não é... O América gostou do resultado e ficou aquele jogo ruim. E assim, e sobre a falta de vontade, né? Eu já critico antes da falta de vontade a escalação, né? Até pelo que o Thales falou aí, do Ricardo Silva voltar e o Júlio para reserva. Isso não existe. E se essa escolha é para manter o grupo, é para manter o grupo com a má vontade que foi no segundo tempo, então não faz sentido. Se for para jogar com má vontade, prefiro ter um grupo insatisfeito e o Ricardo Silva na reserva, né? Não dá para entender essa lógica, então. Não sei se é isso, né? Mas se for para o Ricardo Silva titular para uma questão de grupo, não funcionou. É melhor o grupo insatisfeito e mandar o Ricardo Silva para a reserva. Agora, o Ricardo Silva já tinha jogado com o Anderson, não, né? Não. Até com o Bruxo ele chegou a ser reserva antes de se lesionar. Então, tudo bem, mas eu estou dizendo o seguinte: o que, fato é que em algum jogo o Ricardo Silva voltaria. Porque, gente, se desenterrar até essa baba desse Davi Lopes aí, eventualmente o Ricardo Silva uma hora ia voltar de titular, porque ele saiu, entre aspas, como titular. Ou pelo menos como uma disputa, vamos dizer assim. Então eu acho que o jogo para voltar foi esse aí. E claro, nós sabemos que o Anderson é um cara macaco velho e que vai jogar com o grupo, que é diferente de ser amiguinho do grupo. Mas, para mim, o que a gente precisa ver é no jogo da quinta-feira que vem agora, se o Ricardo Silva continua como titular. Não há uma explicação para barrar o Júlio. Não há. Se a gente pegar os últimos 2 meses de América, pegar todos os jogos, não há uma explicação para o Júlio não ser titular. Como o Thales falou, que na, só lesão, na né? lateral. Não, claro, lesão, tudo bem, mas não foi o caso, né? Então não há uma explicação para você barrar o Júlio, para você botar o Ricardo Silva. Não há explicação para isso, entendeu? Eu não vi, mas alguém perguntou na coletiva? Não, eu não vi a coletiva. Não sei dizer. Alguém viu? Eu também não. Essa eu não escutei ainda, não. Coletiva legal era do Bruxo. Essas aí eu não vejo graça. Você gostava de saber de BBB, hater de careca, essas coisas assim, né? Isso que é legal. Falar mal da gente, reclamar da gente. Falar mal da gente. Então, isso aqui era bom. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Muita gente comentando. Pessoal, deem like. Só fazer um parênteses aqui, eu conferi aqui, o Anderson na época de 2016, ele foi contratado até o final do Mineiro, então ele foi o contrato dele ia sim até 2017, não ia até o final do ano, mas se era até o final do Mineiro, já tinha-se uma ideia de continuidade. Boa. A Mauri Lopes, boa noite, Decadentes. O que vimos sexta-feira foi uma equipe sem brilho, sem raça, sem vontade, com um técnico apático em querer não mudar com jogadores mais interessados. Ronaldo Alves de Andrade, boa noite. Apesar do empate sexta, conseguimos diminuir para 4 pontos a distância do G4. Resultados favoreceram. Ronaldo tá otimista. Mas aqui. Já terminou todos os jogos da rodada? Não. Tá no questionamento, não, tá? Não. Faltam. Amanhã faltam 2 ainda. Que são amanhã. Goiás e alguém e volta aí. Mas algum desses faz aumentar a distância para o G4? Não. Não. Porque agora, atualmente, nós estamos em 12º. Com os resultados até agora, e tem a possibilidade... Não sei, tem que olhar aqui. Se o Operário ganhar, ele empata em pontos com a gente, mas eu não sei questão de saldo. E a quanto do Z4 aí, só para saber? Do Z4, nós estamos a 6 pontos. Aí, ó, chupa, Bruxo. Estamos voando na Série B. Tá certo. Antônio Assis, não adianta a gente ficar criticando jogadores e treinador. Essa é a política de diretoria. Trazem jogadores e técnicos fracos também. O América só voltará a ser grande quando essa diretoria amadora sair. Tião Godinho dando boa noite, Eric Malaco está aqui com a gente também. Fernando Magalhães, boa noite, Alencar, Cascada e Jacomini, trio que está destruindo o América. Roberto Lopes de Oliveira Neto, vulgo Rolon, depois que o estagiário quis impor regras para arquibancada, agora todos julgam que podem decidir o comportamento aceitável. Paulo Barbosa, boa noite. Marlon está com lombriga, fora Marlon. E tem mais gente aqui falando do Marlon também. Gente, que jogo ruim, hein? A impressão que eu tenho é que talvez está faltando sombra, hein? Porque será que o Marlon desaprendeu a jogar bola do tanto que ele está? Ele está mal esses últimos jogos, hein? E aquele menino que entrou da base no jogo contra o... Paulinho. Ele já entrou bem, né? Eu gostei também, mas será que é sombra? Mas pô, deveria ser, né? Porque se o Samuel tá aí titular, por que que não risca? E não tinha uma titular na lateral direita também, né? Era o Mariano. Por que que não coloca o Paulinho pra ser sombra dele? Porque tá mal demais. Já tem umas, o quê? Pelo menos umas 3 ou 4 rodadas aí que o Marlon tem sido os piores do América. E qual a questão aqui? O Júlio César Renan tá comentando que na coletiva aqui o Anderson disse que essa é a zaga titular. Deus me livre. Aí fodeu, aí fodeu. Pode entregar pras almas. É, mas também, assim, não teria outra resposta, né? Como é que ele vai falar assim, não, eu entrei hoje com a zaga reserva? Então, assim, não tinha muito o que ele responder diferente. É, vai passar assim, hoje o que diferente disso, aqui, é, não ia, eu vou voltar. É, ele não podia assumir o erro, assim, então, publicamente, né? Não, mas não pode ser, não. Sinceramente, cara, o cara tem que ser pragmático. Você não tá jogando. E o pior é você ouve a Itatiaia e o povo falando que o Ricardo Silva é nosso zagueiro mais rápido. Pra entregar ele é. Ah, tá de sacanagem, bicho. Tá de sacanagem. Não quer que... Não dá pra ser, não. Né? Ou o cara não vê, ou o cara tá mal intencionado. Não é possível. Ou então, sei lá, nos treinos lá, no teste de velocidade, ele faz 0 a 50 metros mais rápido que os outros. Mas não, isso não se aplica no campo. Mas eu não tenho essa informação também, não. Eu duvido que alguém da Itatiaia tenha também. Tem, cara. Isso é maluquice. Isso é maluquice, não existe, não. Sinceramente. Carlos Antônio, boa noite. Faltam 28 pontos pra gente não cair pra Série C. Carlos, tô nesse mesmo pique aí, viu? Tô fazendo cada pontinha, tô fazendo conta aqui quanto falta pra 45. Luke BM, esse jogo foi uma tortura. Professor Flávio Azevedo, foi o pior jogo que já vi nos últimos anos. Nossa Senhora, Flávio, também... Não. Também não, tem pior. Aí. Não é possível que o Anderson não vai ter peito para barrar a turma do Ricardo Silva e Marlon. Essa turma velha de clube, que máfia, gente, que coisa difícil. Gilberto Weber, Coelho dos Vários presentes, saudações americanas de Vila Velha, show de bola. Alberto Boechat está aqui com a gente também. Miller Melo está falando que o Bigode está uma preguiça em jogar também. Hernani Barbosa, se ficar na B, tá bom. Discordo. Não acho que o Willian está com preguiça, não, cara. Não acho, não. Na verdade, ele tá na posição errada, né? Eu também acho. Ele não foi centroavante na vida, e ele tenta, só que a bola não chega nele. A preguiça não vejo, não, bicho, ele corre. Não tem ninguém armando no time, cara, a verdade é essa. O Miguelito, eu acho que também tá escalado errado também, ele não é meia, não é a dele. É o nosso problema de ter que jogar com dois pontas e um centroavante, a gente não tem nem centroavante, sabe? Tem outra coisa também que me chamou a atenção no banco de reserva nesse jogo, é que o Gustavinho nem no banco tá. Não reparei, mas é mesmo. Não, tá aqui, não tá não, tô olhando aqui agora. Porra, se renovou com essa bosta aí, tem que colocar essa porcaria no banco. Eu senti falta do Joseph também. Então, né? Sim. Quem tinha gratidão emocional com o Gustavinho saiu, né? Então aí fica mais difícil pra ele poder fazer parte dos selecionados. Né? Mas a gratidão não era do... Cascardo? Não, mas o William falou, né, que ele teve, tipo assim, que ele tinha essa proximidade com o Gustavinho na base, que sabia que ele ia entregar, porque ele era um jogador diferenciado e tal. Então, assim, ele tinha esse apego também, né? Pois é, não dá pra ser assim, não dá pra ser técnico baseado nisso aí, não, cara, numa boa. Isso pra mim só mostra que é o rabo balançando o cachorro, entendeu? No final do dia é desempenho. Se o cara mostra, o cara joga. Se não mostra, não joga. Simples assim. Quer dizer, a gente não é técnico, né? A gente é torcedor. A gente é torcedor. E a gente observa, por exemplo, a gente da arquibancada observando, pra mim o Fabinho tava muito... Só se o Fabinho pediu pra sair, tava cansado, alguma coisa assim. Porque assim, não justifica tirar o Fabinho e deixar o Figueiredo. O Figueiredo não tava fazendo uma boa partida. Não tava. Não. Nós temos... O Figueiredo não chega na linha de fundo, não faz um cruzamento legal. O Marlon também não faz cruzamento legal. A gente tá difícil. É, do jeito que vai, tá muito difícil. Tem muita gente falando sobre a porquê do. Depois você vai ler nos comentários. É. Não, com certeza. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, então. Hernani Barbosa tá falando que se ficar na B tá bom. Vocês concordam? Eu não concordo, não, gente. Por não, mais que me dou o coração, se a gente ficar na B pro ano que vem, é obviamente muito melhor do que cair para C. Mas nós estamos bem enrolados se a gente ficar na B ano que vem, tá? mais um ano de B, vai ser muito complicado para as contas do clube. Ok, é óbvio que essa questão financeira ela é importante pra caramba, ok, parari pororô, mas tem algumas coisas aí que a gente tem que o dinheiro é muito importante, mas tem outras coisas envolvidas aí também. Hoje, os quatro que estão para cair, se acabasse hoje os dois campeonatos, a Série B do ano que vem teria Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport, ou seja, nós estamos fodidos. Então tá uma série B, esse ano tá uma série B fácil de subir, não é que tá fácil, mas tá uma série B que a gente tem muito mais condições de subir, acessível, do que uma série B com Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport, pô. Isso com toda certeza. É isso que eu tô vendo, hein. Isso com toda certeza. Iberano aqui é a zona de rebaixamento, os quatro pós, quatro últimos, é Vasco, São Paulo, Santos e Vitória, também quatro, pedreira. Entendeu? Isso com toda certeza. E mesmo que a gente suba, a gente teria um 2026 muito complicado, porque a gente teria que recomeçar um time do zero, praticamente. Melhor do que começar aí na B, ué. Claro, óbvio. O que a gente tem que sempre pensar, se subir esse ano, Papai Salum volta. Isso acontece mesmo. Com certeza absoluta. Porque se ele voltar e a gente subir esse ano, o Ricardo Silva vai ter o contrato renovar mais 5 temporadas. E te fala até o roteiro. Se a gente subir, festa dos sócios, vai ser uma festa de arrasar, toda bacaninha. Ele vai estar lá. Uns 20 a 30 puxa-saco vão pedir a volta dele. Todo mundo vai estar tonto, vai entrar no clima e aí vai ser endeusado de novo. Que isso já aconteceu, não foi uma vez não, vai acontecer novamente. Puxa-saco e pardal são as duas espécies mais predominantes na fauna. Tem demais. Zé Matheus Ventura, decadentes, acho que o técnico Anderson Moreira, o América evoluiu muito pouco, ele está apresentando uma visão equivocada de jogo. Não tem cabimento a retirada do Júlio pelo Ricardo Silva, isso eu concordo. Mas eu não consigo nem ver a visão dele ainda não. Vocês acham que é uma visão equivocada? Pelo comentário da turma que viu a entrevista coletiva, é equivocada. Esse comentário desse jovem aí liga com os outros comentários que a turma tá falando aí sobre a coletiva do Anderson. Sim. Se você quiser colocar os comentários da turma que tá falando sobre a coletiva, dá para emendar uma coisa na outra. O pessoal aqui tá falando, por exemplo, aqui, ó. O Arthur Moreira tá aqui falando. Na coletiva, o Anderson falou que o Ricardo Silva é importante e é titular nesse momento do América. Ele afirmou isso na coletiva. Luiz Alberto, boa noite. Na coletiva, ele disse que um jogador do nível do Ricardo Silva não pode ficar de fora. Que dureza. No nível do Júlio pode, né? Que sacanagem, né? Você fica pensando, se você é o Júlio numa hora dessa, ouvindo uma baboseira dessa, que dureza, hein? Não, por isso que o José Matheus Ventura falou sobre não tem cabimento retirado do Júlio pelo Ricardo Silva, corrobora com isso aí que a gente tá falando. O Anderson já tem algumas ideias ali que são loucas, são malucas. Loucas. Não, Ricardo Silva titular. Ele falou isso na entrevista. É óbvio que isso muda amanhã isso muda. Mas ele fala numa entrevista que o Ricardo Silva é praticamente imprescindível para o América. Peraí, ué, que mundo que ele tá não vendo? Pode ser. Ele não vê jogo do América desde 2021. Só isso. 2019, né? Porque só 2019 que ele foi imprescindível ali. Então. Depois disso. É 2020. Imprescindível é forte, hein? Forte, cara. Não, porque 2019. É porque 2019 era só ele que fazia gol. Era bola cruzada na área. Mas aí, se ele viu essa parte, ele podia deixar o Júlio titular na zaga, coloca o Ricardo Silva então de centroavante e volta o Bigode para ser 10. Aí talvez tenha alguma coisa diferente, né? Pelo menos o Ricardo Silva não vai entregar lá atrás, né? Mas eu esperava do Anderson uma mexida mais radical no time. Não sei. A única coisa que dá para dizer que mexeu, que o time mudou e mudou mesmo, é que eu acho que o time do Bruxo era mais 8-80, assim. Você podia estar ganhando um jogo de 2-0, que podia virar para 3-2, você podia estar perdendo de 1-0, que podia virar para 4-1, que era uma loucura. No final do jogo ele inventava de colocar 7 atacantes, 3 volantes. Era meio que uma coisa mais instável, né? O time tá mais equilibrado, só que pro bem e pro mal, né? Porque partido como do Criciúma, às vezes você precisava de uma chacoalhada mesmo, precisava de uma... De uma desequilibrada ali para tentar alguma coisa que não aconteceu. Acho que o Anderson prefere empatar em casa de 1-1 tranquilo do que arriscar uma vitória no final e acabar perdendo. Acho que talvez é um pouco disso. O pragmatismo, né? Mas, enfim, eu com todos os defeitos, gente, eu não estou sofrendo tanto com esse empate em casa, não, porque eu achei o time do Criciúma um time razoável a bom, sabe? Eu achei um time muito chato de jogar com eles. Então, era para ganhar? Era para ganhar. É óbvio que está jogando em casa. Mas, no final das contas, eu concordo quando vocês falam que o resultado não ficou tão ruim. Eu só acho um pouco assim. Isso que... não é um elogio, que fique claro, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu mas acho que era perigoso o time do Bruxo perder para esse Criciúma aí, sem muito susto. Eu achei o time do Criciúma mais organizado. Mas muito. Até que ponto foi um time que é tão bom assim? Porque a gente também viu um Remo muito organizado dando um baile na gente. A gente passou um sufoco com o Paysandu nem tão organizado aqui também. Suando ali para conseguir um resultado. Então, talvez possa ser mais demérito nosso do que mérito do Criciúma, que também está numa posição similar da tabela, né? Então, uhum. Assim, tem que ponderar só um pouco em cima disso. É, já viu times não tão bons assim fazerem boas partidas contra nós. Então, a questão é, eu até acho, o Criciúma é um time organizado, até porque acho que o Eduardo Batista, o treinador deles, né? É um treinador que consegue, para a Série B, montar times organizados e tudo, tem os seus predicados ali. Então a gente só tem que tomar cuidado que pode ser que o Criciúma continue nessa faixa da tabela, porque não tem muito mais a oferecer, e foi só a gente mesmo que, querendo ou não, isso pode acontecer. Um pouco mais. Isso pode porque acontecer, com toda certeza. Mas eu acho que vai ser um pouco. Acho que é um pouco isso assim mesmo de trabalho. Pode até encaixar, se ele conseguir armar uma zaga mais sólida, a gente vai conseguir bliscar mais pontos fora de casa do que a gente tem. Feito até então, ainda que a gente tenha ganho a última partida, vai ganhar um pouco mais vezes. E ainda que empate um outro jogo, um jogo em casa aqui a colar, vai ficar meio que no patamar de conseguir coisas melhores. Mas a priori, a gente tem que melhorar essa parte, né? Porque senão vai ser uma troca de. Lembro um pouco a troca do Comelli pelo Silas naquela série B, acho que foi 13. Que o time nossa, foi longe. É que o time do Palmeiras era assim, ele tinha uma média de gols que ele fazia alta, mas ele também tomava muito gol. Chegou o Silas trancou lá atrás, então tipo, a média de gol que a gente tomava caiu muito, mas em compensação a gente também, a média de gols que a gente fazia caiu drasticamente. Assim, agora eu não lembro mais os números, eu lembro que eu fiz o levantamento na época, assim, discussão em fóruns lá. E... Paulo Comelli. Então assim, eu acho que vai ser um pouco isso, a gente vai reduzir a quantidade de gols que a gente faz, mas vai reduzir a quantidade de gols que a gente toma. E querendo ou não, isso vai... causar empates em casa e eventualmente alguma coisinha fora também, mas só torcer para que no fim acabe sendo mais positivo do que negativo, né? Mas... Gente do céu, deixa eu mudar um pouco esse tópico aqui, só porque eu lembrei aqui. Que golaço do Miguelito, hein? Puta que fatiada que o cara deu ali. Acertou um chute maravilhoso, hein? Será que vai achar mais uns desses aí no campeonato? Eu acho que deveria achar com moderação, porque se ele acha também enquanto a janela está aberta, se ele faz uns 3 gols desses nas próximas 3 rodadas, ele não fica até o final do ano, não. Então, é bom ele. Talvez até bom o próximo jogo ele jogar meio mal, ficar meio. O Anderson tirar ele no intervalo. Espera a janela fechar. Espera a janela fechar. É sofrida demais, meu Deus do céu. Espera a janela fechar de novo. Ai, a vida do americano é muito sofrida. A gente não pode ter nenhuma alegria, porque o medo de perder a alegria é maior. Que dureza. Menino Thales, me fala uma coisa. O que você achou desse meio de campo formado por Cauã Barros, Miguelito e Diniz? O que você achou? Eu não achei funcionou. Um meio de campo meio jovem, né? É, que não funcionou. Não funcionou legal, não. O que mais tentou ali foi o Cauã Barros, né? Que é o Cabecinha Loura. Uhum. Mas ele tem muita vontade e falta bola. Na verdade, se ele tivesse bola também, ele tava no Vasco e não no América, né? Às vezes a gente tem que ser mais realista também em algumas coisas. Mas é difícil, cara. Por isso que eu senti falta do Gustavo. Olha que situação a gente chegou nesse 2025. Por isso que eu senti falta do Gustavinho. Talvez o Gustavinho seria. Você vai sentir falta do Jacaré ainda. Calma, que ainda vai piorar. É. Porque talvez fosse ali o segundo tempo, talvez um jogo para ter um cara ali que tem um passe melhor e tudo, tenta alguma coisa. E não que o Gustavinho seja esse cara, mas pelo menos a gente tem alguma esperança que ele possa fazer alguma coisa diferente. Ele terminou 2024 dele. Terminou 2024 contundido, óbvio, né? Mas até a contusão ele vinha legal, ele vinha até mostrando alguma coisinha ali que a gente até Falei, ah, quem sabe, né? Mas, cara, você vai vendo os outros jogos da Série B aí, você vai vendo que todo mundo é muito criativo nas contratações, a turma, poxa, você vê o time do Curitiba, né, que tá na mesma situação que a gente, 2 anos de Série B e tudo, foi no mercado e trouxe peças interessantes, se reforçou legal e tudo, e a gente, porra, a gente se reforçou com a base do Vasco, cara. Se reforçou com a base do Vasco. Vasco que a tá caindo pelas beiradas. Então assim, tem hora que é melhor a gente nem falar as coisas, sabe? Mas parece que as pessoas não conversam, sabe? Será que o nosso setor de desempenho lá aprova as contratações igual a gente tem ali? Será que aprova um... Vou de volta no Davi Lopes. Será que aprova um Davi Lopes, gente? Meu Deus. Será que aprovam um Cauã Barros, um Miqueia? Será que aprovam os caras desse, cara? Será que eles não conseguem achar melhores? Ih, vai se matar essa porra desse gato lá, ó. Olha lá, ó. Não, lá vai. Aqui era janela pra varanda, gente. Popular à vontade, que vai cair dentro de casa ainda. Olha, ô bichano. Então, assim, é difícil esse trem, cara. Difícil demais. É o que a gente já fala há anos. Decadentes, ano que vem faz 10 anos. Tem 10 anos a gente fala. Não é, a questão não é falta de dinheiro. A questão, até você gosta muito de falar sobre que a gente tá faltando dinheiro. Cara, não é só faltar dinheiro, é desperdiçar dinheiro, é jogar dinheiro fora em contratações que não vingam. Nós vamos ficar 12 meses pagando o Alê. 12 meses pagando o Alê. Pagando caro. Porque lá atrás, algum bonitão, que agora ninguém sabe quem que é, algum bonitão renovou com ele por 2-3 anos porque ele recebeu uma possível proposta da Inter, o Alê, entendeu? Vai com Deus, filho, vai com Deus. Não dá pra ser assim. Se a diretoria de futebol do América não conseguir achar no mercado um jogador com as mesmas características do Alê, pode fechar tudo, cara, pode fechar. Eu concordo. Eu concordo muito com o que você falou. Esses dois, a janela foi aberta e nós trouxemos dois atacantes. Eu não sou de ficar preso em número, não. Mas, puta merda, os caras não têm gols. Trouxeram os caras pra ataque e não tem gol. O cara não faz gol. É. Não é que não tem gol, tipo assim, teve 5 ano passado. É não tem gol no sentido de fez 2 em 3 nos últimos 3 anos. Não tem gol. É assustador nesse nível. O nosso principal atacante do ano ainda é o Jonathan, que se aposentou no final do Campeonato Mineiro. Nós estamos chegando em julho. É. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Paulo Henrique, o que aconteceu com o Marlon para jogar mal daquele jeito? Deve ter algo. Será que é salário atrasado? Ó, a notícia que eu tenho é que não há salário atrasado. O salário desse mês foi pago em dia. O que está atrasado seria direito de imagem, que é mais ou menos uns 30, 40% do salário do jogador. Então, o papo que eu sei, tá? Mas isso pode ser fofoca, é a informação de algumas pessoas que me falaram isso aí, tá? O Caramujo Sonolento, sem pessimismo, a América vai dar a volta por cima. Avante, Coelhão, tomara. Emerson Mascarenhas, continuamos com os empresários escalando o time. Está dando nojo assistir jogos da América. Mesmo assim, continuarei a Independência até o final do campeonato e continuarei cornetando. Anderson Roberto, SAF do Juventus da Moca está sendo vendida por 500 milhões. Enquanto isso, na América, a novela continua. Hércules Fernandes, boa noite. Infelizmente, ano sombrio. Roberto Nassif, boa noite. Que time ruim o do William. O do William hoje é melhor que este do Anderson de sexta. Me coloca o Ricardo. Demorou a substituir. Coisa boa foi colocar o Jonathan no lugar do horrível do Stênio. Júlio César Pereira, boa noite, pessoal. Os 3 últimos jogos do América foram péssimos, piores que com o William Batista. Escalações péssimas e substituições piores. Não, os 3 logo. É sacanagem também. A gente ganhou o jogo fora, pô, depois de 7 anos aí. Vale lembrar que a outra partida, as partidas fora de casa, o pessoal tem a memória ruim, era horrível. A derrota nossa por Volta Redonda foi aquela, assim, acho que foi a pior partida que eu vi do América esse ano, foi a derrota por Volta Redonda. Se foi disparado a pior partida. Então, assim, não tá bonito, mas um time do Anderson não vai jogar bonito. Mas, assim... Não, eu acho que nós temos que buscar a efetividade, cara. É isso. Eu não espero que o time do Anderson jogue bonito nunca. Nunca mesmo. Infelizmente ou felizmente, o tipo de jogo que o Anderson provoca nos times que ele dirige é um time efetivo. Então eu acho que é isso que a gente tem que torcer para que aconteça com a gente. Não tenho esperança de nada além disso, não. É isso que vocês esperam do Anderson também? Mas se for para esperar isso aí dele, a primeira coisa que ele tem que mudar é o esquema, né? Sim. Não adianta você querer jogar feio com três atacantes. Quem tá do outro lado lá não vai ver isso nunca, né? Eu tô tentando lembrar, ele jogava, eu acho que aqui o esquema dele, tanto no 16 quanto no 17, foram 4-2-3-1, né? Teve um breve período em 17 que ele... Mateuzinho, Luan. Bill e Luanzinho, né? É. Bill e Luanzinho na frente e Mateuzinho mais atrás. E ele tinha um 10 que... Eu já acho que o Edno... Ele rodou um pessoal meio contestável assim, mas tinha. Então tipo, ele jogava tipo, um 4-2-3-1 naquele esquema. Em 2017 teve uma variação que ele até usou aquele lateral direito do Atlético como um terceiro zagueiro. Sim, ele fez isso também. Mas foi poucos jogos e depois ele voltou pro 4-2-3-1 mesmo. Mas se ele mudar o esquema, não vai mudar tanto assim, porque vai continuar com pontas e um centroavante só. É, eu gostaria de ver o América num 3-5-2. Gostaria mesmo. Aí eu gostaria de ver o Rafa Barcelos jogando, porque no 3-5-2 que eu atual, ou vai jogar Ricardo Silva, ou vai jogar Pedro Barcelos. Cara, mas se a ideia do cara quer ser a zaga titular, talvez seja um jeito de... Se ele não quer tirar o Ricardo Silva, aí eu coloco o Júlio lá pra marcar ele, pelo menos, né? Porque ali na lateral ali tá duro, cara. Todo time que joga com o América entendeu que é ali. Então fica muito difícil. E qual a diferença é que a gente não tem ainda não tem um primeiro volante, né? Não tem. Então, aí isso também atrapalha pro esquema. Talvez um desses, já que não vai ter um primeiro volante de fato, aí talvez faça sentido colocar mais um zagueiro ali, pra tentar dar um outro reajuste pra zaga, né? É. Eu não sei o que vai arrumar, não, mas eu acho que precisa mexer no esquema urgentemente, como o Thales falou. Lúcio Melo, Anderson até agora tá um bruxo mais velho, tá um mago. Júlio César Pereira, Anderson vai queimar jogadores da base e não demora a perder o grupo. Ivan Gonçalves Oliveira, boa noite. Enquanto pensar pequeno, não vai sair dessa. O Antônio Assis Jairo, você acha que o América tem time para subir? Os nossos concorrentes perderam respeito por nós. Eu acho que nós precisamos resgatar esse respeito. Eu acho que tem time para brigar lá em cima. Para subir, eu não sei, mas esse time arrumadinho dá para brigar lá em cima. Quem sabe subir, tá? O Futebol Brasil está perguntando aqui qual a solução para o América ser um clube estável na Série A. Bom, eu acho que a solução, primeiro, é vender essa SAF para uma boa venda, né? E o que eu chamo de boa venda... É um investidor que tem um carinho com a América, como o Textor tem com o Botafogo. Ou, se não for um cara como um Textor da vida, que seja um grande grupo que esteja disposto a profissionalizar o América como ele precisa ser profissionalizado. Em alto nível. Não é profissionalizado da boca para fora. O que vocês responderiam aí para o Futebol Brasil? O América precisa de arrumar uma forma de ter uma renda consistente também. Porque... Essa questão de uma SAF, uma venda bem feita, né? Não é só, tipo assim, vender por 500 milhões, vender por 600 milhões. É um time, alguém que tem condição de investir consistentemente nos próximos anos. Porque quando a América sobe para a Série A, o nosso melhor orçamento da história da Série A foi entre os 5 menores da competição. Isso, o clube pode ser o mais organizado que for, você pega até o Fortaleza, que chegou aí para consistentemente em Libertadores, ganhou o Sul-Americano e tudo, mas é um time que tem ali uma receita em anos bons ali de 200, 250 milhões no ano, uma hora acaba brigando para ser rebaixado. Então, tem uma questão de grana também que faz muita diferença, por mais organizado que o clube seja. Eu acho que nesse aspecto, até ser nem um investidor que tenha o carinho que o Texas tem pelo Botafogo, mas um investidor que vai querer formar jogadores que sejam para uma holding de futebol lá de fora. Então, que vai contratar prospectos que estão aparecendo na América do Sul para começar a jogar aqui num esquema que ele já tenha definido e ter uma infraestrutura que ele saiba que vai conseguir desenvolver os jogadores aqui. E investir na base para a gente não perder talento. Porque vale lembrar, a gente perdeu o Vitor Roque, a gente perdeu o Matheusão, a gente perde os nossos... O nosso trabalho de base é bom, mas se a gente tem um fora de série aparecendo num sub-13, sub-15, esse jogador não vai ficar na gente até o sub-20. A gente vai perder ele antes, porque a gente não tem condição de pagar caro para um jogador que está no sub-15 ainda. Então, para a gente conseguir manter esse até chegar no profissional e ter uma venda um pouco mais rentável no futuro, o ideal é você ter mais investimento na base para que a gente possa remunerar melhor atletas de base e fazer com que eles façam o desenvolvimento completo até chegar no profissional. A gente não tem condição, a gente tem condição de pagar no profissional. Ou não deveria, então fica mais complicado. Então a gente tem muito atleta de base, que é aqueles que não vão virar no sub-20 de outros times. Esses podem dar certo? Podem, o Breno deu certo assim. Teve outro que veio, acho que o Matheus Henrique veio numa dessas. Pega uns atletas. Henrique não. Acho que o Matheus Henrique veio de. Não, o Matheus Henrique estava aí mais de antes. Não, mas ele assim, não foi cria 100% nossa, a gente trouxe ele de um outro time também, nessas de dispensa de jogador de base. Eu acho que não, Matheus Henrique não era... Ah não, eu confundi com o Arthur, que é do Olímpico. Mas o Matheus Henrique já estava aí há mais tempo, ele não veio nessa rebaba com 20 anos igual foi o Breno, não. Mas, colocando assim, a gente precisa fazer isso para ter mais atletas, colocando assim, do que só o... Então tá certo, Matheus Henrique, e tá com a gente ter sub-17 pelo menos, antes disso eu não vou saber precisar o time, mas tá certo. Mas assim, pra ter um pouco mais disso, de poder ter atletas melhores, não perder um Vitor Roque se ele surgir, a gente conseguir ter isso, e isso vai ajudar até a gente ser mais rentável. Imagina se a venda aqui do Vitor Roque não tivesse sido feita até de Paranaense, mas pela gente, por exemplo. A gente teria... ficado 100% com o valor, vai dar um percentual que foi muito importante para a gente já. Então, tem um investidor que vai querer formar atletas para levar para a Europa, aí alguns que seja para um time dele maior lá, ou só vender mesmo, igual muitos fazem, é interessante. Então, a gente encontrando um investidor que vai dar vai gerar retorno técnico, porque ele vai querer investir em formação de atleta e de captação num time no Brasil para testar, esse cara vai querer que a gente esteja jogando uma Série A também para testar o pessoal. Até aí, nesse aspecto, você pode ver esse Mundial de Clubes, o pessoal vendo o nível do futebol brasileiro, isso vai crescer mais o olho de rosa e falar, pô, se eu tenho um time jogando primeiro jogando futebol brasileiro, eu consigo testar, porque eu vou estar enfrentando times que têm uma qualidade técnica boa, e se o cara estiver bem, eu consigo vender para o time da Europa, porque já é uma testagem mais positiva. Então... vai ter isso, né? E eventualmente você pode acabar beliscando alguma coisa. Isso é fato. Com toda certeza, você só vai vender bem jogando numa Série A. Isso é com toda certeza. Então, o investidor que chegar precisa ter isso muito claramente. A gente até comentou isso no último programa, se não me engano. Né? Pessoal, deixa eu puxar um tópico agora envolvendo a arquibancada. Nos grupos, pintou muito um papo do tal do jogar cerveja pra cima. Parece que houve uma confusão, né, Thales? Você que estava lá no P3, né? O Lucas estava no camarote, né, Lucas? Eu estava. O Lucas acabou. Tava? Não, o Lucas não foi, ele passou o ingresso dele para mim. Ah, tá. Olha, o Thales comentou comigo no P3. Temos reis dos camarotes. Na verdade, eu fui o rei do sofá, né? Porque no fim das contas eu tive um imprevisto aqui, não pude ir no jogo. Já tinha até comprado estacionamento. Mas antes de qualquer coisa, já esse assunto sobre as confusões que tiveram lá no Portão 3, eu prefiro não falar absolutamente nada. Uhum. Não tem gente certo. Enfim, eu tô fora disso aí. Prefiro não falar complicado. Nada. O papo que aqui eu ouvi nos grupos foi que muita gente reclamando, porque tem torcedor que joga cerveja pra cima e que isso afasta torcedor e tal. Assunto complicado, né? Assunto bem complicado de lidar. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Eu nem estava sabendo que teve essa confusão, não estava lá, não vi o que aconteceu. Mas é um assunto difícil de opinar, porque, assim, por um lado, se quem reclamou fosse torcedor da torcida de massa, a coisa mais comum que tem é fazer gol e jogar cerveja para cima. Por outro lado, a pessoa que não tem que ter o direito de não querer que se jogue cerveja nela, né? Então, considerando que tinham lá mil e poucas pessoas, né, no ambiente ali que quem foi jogar a cerveja devia ter umas 50, Você tem todo o direito de não querer que seja jogado cerveja, mas assim, pô, ir num jogo de futebol tem essas questões também, que em algum momento pode acontecer uma coisa que você não seja feliz. Alguém na frente levanta, uma bandeira, alguém que levanta e te atrapalha, entre aspas, a ver o jogo. Jogos com... Se fosse em 2017, a América lá com 20 mil pessoas contra o CRB, alguém joga uma cerveja e ninguém ia reclamar. Então é um assunto difícil de opinar, assim. Eu até acho que essa de jogar cerveja não é... Não é algo que acontece de hoje, isso acontece mais vezes. Só que o problema é que, até coloco antes, quando isso acontecia, estava num setor que quem ia lá já sabia do risco. E você podia evitar isso ficando um pouco mais distante. Você fala do P6. É. Sim. Eu não estou nem sabendo se é lá, porque eu não estava. Mas assim, por exemplo, na Barra Una... Não, o P6 não foi não, porque ele estava fechado. De cabeça. Eu não sei se foi na Barra Una. Eu não sei se foi no meio da Barra, por exemplo. Mas isso é uma coisa que as torcidas organizadas, eu imagino que façam. A Barra, eu sei que o pessoal de lá tem esse costume. Eu, particularmente, como eu nem bebo, eu não fico muito feliz de tomar uma copada de cerveja. Mas eu nunca fiquei no meio da confusão, que é onde eu sei que isso vai acontecer. Assim, quando você fica, você assume o risco. Quando você, se quiser ir para igual eu, no caso, ficava mais em cima, nunca voava uma cerveja, eu ficava lá na Barra. Acontece como agora, tá todo mundo no P3, e as torcidas organizadas tendo a ficar mais centralizadas, que é onde boa parte do pessoal gosta de ver, porque o pessoal gosta de assistir o jogo do meio do campo, aí você tem mais chance de pessoas tomarem uma copada de cerveja sem ter o interesse. Então, aumenta o risco, mas aí é porque não tem um preparo, uma divisão para que é algo que é comum. E quando tomaram a decisão, nessa aí eu coloco mais a culpa na diretoria, porque quando você toma a decisão de colocar todo mundo junto num lugarzinho só, você está assumindo o risco que você vai deixar algumas pessoas insatisfeitas. A forma de você tem de evitar que isso aconteça é você separar espaços para quem quer torcer de cada forma, porque pessoas gostam de torcer de maneiras diferentes. Eu tenho a minha forma de assistir um jogo, eu particularmente, eu não... Eu ficaria chateado de tomar uma copada de cerveja, dependendo da situação, no estádio ou fora, até porque eu não bebo. Mas assim, por saber disso, eu nunca me propus ficar, e em jogos que eu fui fora, por exemplo, em 2013, quando eu fui assistir um jogo do Manchester United, eu fui no meio da barra dele, da torcida organizada mais... Eu sabia que eu não ia assistir o jogo sentado, eu sabia que eu ia ter que assistir em pé, e lá eu sabia que podia acontecer. No caso, teve só um gol na partida, eu não foi jogada cerveja, mas a confusão geral na hora que o gol acontece, beleza, eu fui para lá sabendo que isso ia acontecer. Eu não vou ficar reclamando do pessoal porque isso aconteceu, mandando o pessoal sentar porque eu queria assistir o jogo sentado. Isso eu não vou fazer, porque você sabe onde é que você tá. Agora, mas eu comprei especificamente nesse setor porque eu queria essa experiência. Então, assim, eu fui para lá sabendo disso. O que tá acontecendo hoje é, você compra um portão, onde em tese você pode assistir de qualquer forma, e você acaba tendo que ficar próximo de onde isso acontece. E nem todo mundo tem essa... Eu tenho essa percepção. Às vezes uma pessoa que não é hard user de América, que não vai todos os jogos, que não está ciente que se ele sentar perto daquele pessoal que tem uma banda legal e tem umas banderolas ali, talvez você vá tomar uma cervejada. Talvez uma pessoa que, por exemplo, se eu soubesse disso, eu ia ficar um pouquinho mais distante, nem que às vezes eu não tenha que assistir próximo do centro. Mas pode ser uma pessoa que não está acostumada aí. E ela vai, ela pode ficar chateada. Então, assim, aí a culpa da diretoria é que não se prepara, não tem um pouco. Podia, se tivesse o P6 aberto, eu imagino que essa confusão talvez não tivesse acontecido, por exemplo. Ah, mas acontece por outros motivos. Porque o cara não abaixou a bandeira, porque tem não sei quem fumando não sei o quê. Motivo para brigar tem sempre, cara. Eu acho que é só mais um motivo para brigar, na real. Ou, como você falou, se tivesse tudo indo bem, todo mundo feliz, não tava essa choradeira, mas como a coisa tá vai mal, tudo é motivo para criar caso, né? Infelizmente, mas assim, falta... Mas ainda assim, você cria. Se você preocupa mais com o seu torcedor, ou se você quer aumentar a torcida, você quer separar público, você... Que é forma disso acontecer? E isso é o que a gente não vê acontecendo em jogos do América. Mais ou menos eu coloco um pouco assim. E aí eu falo, até porque é uma pauta que acho que o Adolfo, o pessoal já coloca, é comum hoje você ver estádios fora do país. Aqui no Brasil eu não tenho, eu não sou tão consumidor de estádios aqui, o Lucas é melhor nisso, mas de ter setores dedicados a pessoas no espectro autista, até eu acho mais vantajoso do que você colocar usar a bandeira lá do que tem o quebra-cabeça colorido, ainda colocar essa fitinha novamente ao lado da sua marca de patrocínio Master, que é uma empresa de apostas, e não deveria estar vinculando essas campanhas pelo dano que isso causa. Isso novamente foi feito em cima dos bancos, não sei se vocês perceberam, acho que o Thales não. Quem viu para o Thales se tivesse. Então, assim, isso, de novo, ao invés de fazer uma ação dessa, pô, cria um espaço separado para essas pessoas, que seja, às vezes, ali na coluna, cria o que o pessoal chama de silent zone. Para 1.500 pessoas numa sexta-feira, o que mais tinha lá era espaço aí. Não, próxima, mas se for assim, é dica. Eu sou velho e obeso. Eu não gosto de confusão. Eu achei um lugar lá que não tinha nada disso. Querer que o clube organize isso tudo, aí pra mim isso é demais. Isso é demais. Isso aí não, isso na minha cabeça. Mas isso acontece. Tá todo setorizado, não, assim. Mas tá, isso acontece em outros lugares. Pessoas, 1.500 pessoas. Você vai em jogo, jogo da sexta divisão inglesa. O time organiza os jogos dele para 2 a 3 mil pessoas no máximo. É a capacidade máxima do estádio, não tem mais do que isso. E o pessoal faz a segmentação. Você consegue fazer times que se preocupam, professor, e ainda mais que a divisão do estádio é nossa. Seguida. Daqui a uns 20, 30 anos a gente consegue chegar ao que é hoje o futebol europeu, mas hoje não. Aí você está falando da operação, eu não estou nem comparando com o Premier League, de novo, é um time de sexta divisão inglesa, que as pessoas que trabalham no logístico do jogo são voluntários, são torcedores voluntários que têm que ajudar no esquema de fazer segurança, aquele trabalho de que a gente contrata. O time não tem dinheiro para pagar isso, mas o time consegue fazer segmentação. Isso que eu tô falando, isso é possível de fazer se o time tiver interesse. Mas no Brasil, de jogo. Como é que vai fazer isso no Brasil? O cara vira voluntário aqui, aí daqui a 6 meses ele entra com um processo contra o clube por trabalho. Mas você não tá entendendo. O time pode. Não, eu não tô falando para trazer ideia. Mas o time, se o América tivesse interesse de criar mais espaços, de fazer mais campanhas, de lançar mais calças, tá pra fazer. O interesse é nessas coisas de engajamento aí. Mas é que tá, mas é só time judicial, não tem ação. Mas não tem você, mas falta ação. Isso é mais. Ação efetiva. Colocar o quebra-cabeça na logo e colocar atrás do banco, isso você gera engajamento de rede social, mas você não tem uma ação prática efetiva para a pessoa que vai no campo. Um exemplo desse. E colocando, criar uma questão de silent zone não é difícil. Você pode pegar uma coluna que seja daquelas, pode ser a mais próxima, porque por exemplo, do Rex, por exemplo, que é um site que tem, é na. Lá é o lugar, e se lá for o lugar que eu gosto de assistir? Cara, você vai ser prejudicado, mas vai ter aquele espaço para não colocar. Então, essa é a lógica que é, não vai dar certo. Tem esse espaço aí, mas não dá para falar que é o lugar que você gosta. Eu não ia me meter nesse assunto do problema que aconteceu na arquibancada, não. Mas aconteceu na arquibancada justamente por causa disso aí, ó. Tem a galera que gosta de ficar num determinado setor, chegou uma galera nesse setor, fez coisas que não são desse setor, deu essa confusão toda. Então, para você fazer, você reeducar tudo igual você está querendo, é difícil para cacete. Mas não é reeducar. E o que eu tô falando? Ué. Não é. Ainda mais para isso que eu tô falando. Você vai segmentar um pedaço do estádio. É justamente o pedaço que eu quero ficar. Aí você vai me tirar do lugar onde é que eu tô com conforto e me colocar num outro lugar. Porque uma outra pessoa tem mais direito que eu. Não. É, ué. E assim, esse lugar. É o que você está defendendo, Felipe. Não, não. É o que você está defendendo. Calma. Quando eu falei, a parte que eu falei de criar um espaço, e aí o espaço dedicado, esse é específico, a silent zone, que são para pessoas que estão no espectro e que têm mais dificuldade. É criar uma parte. Essa silent zone vai ser aonde? Que são exemplos de lugares que isso acontece, eles pegam um pedaço daquela casa, geralmente o pior. Esse exemplo, tô falando do Independência, onde vai ser no Independência. Cara, podia ser. A gente tem aquelas colunas que tem a coluna de vidro. Não é um espaço bom de assistir, mas você coloca ali. Que não é um espaço que ninguém ocupa. Botam 6 por causa de dinheiro, nós vamos abrir aqui dali por causa disso aí. É inviável. Em tese. Para fazer o que você está fazendo, tem que pegar o portão 3 e 4. É um outro lugar que tá pra fazer. E a visualização das torres é tão assim, boa que o pessoal que tá no camarote fica no portão 7, na verdade. Essa, se colocar, vou colocar assim. Como eu falei, quantas pessoas vão ser? Você coloca que você vai ter que separar que seja 15 espaços desse por partida, porque você tem que fazer inscrição, você comunica com o clube, você fala se você quer retirar. Geralmente é gratuidade isso lá fora. Então você pode pedir a gratuidade para um espaço desse. Você pega a coluna mais do canto do P4, aquela que fica colada em um dos lados do gol, separa aquele ali que deve ter uns 16 lugares, não sei exatamente quantos que são, acho que faz assim, uns 15, 16 lugares, e aquele lugar está reservado. Antes eles reservavam o meio do P4 para o sócio VIP. E ficava reservado, só entrava ali o VIP. Não. O do P3 foi depois que fechou o P4, que eles fizeram. Uma época, que eles reservavam o P4 para o sócio VIP. O meio. Não separa o meio, mas você separa a última ponta ali. Você não vai encontrar mais ninguém. Você coloca uma pessoa só que vai pegar, vai ver se a pessoa está de fato ali com essa inscrição para esse Silent Zone. Você criou um espaço que vai pegar 16 torcedores que se inscrevem para isso e coloca. A questão de torcida organizada, você cria um espaço que seja tipo, ah, beleza, ó, vocês querem fazer isso, vão poder torcer, vão poder jogar, abre o P6. Ah, no P6 não dá porque não tem bicho, espaço. Tudo, tudo é dinheiro, bicho, não é assim que funciona. Tudo é dinheiro. Só, assim, é só porque já tá tipo há 12 minutos falando sobre esse assunto. Isso, vou tocar para frente, melhor. Eu acho que seria melhor ótimo assunto. Ter várias, ser tudo zoneado, tudo setorizado, seria maravilhoso. A questão é que gosta. Não pode ser bom. Assim. Não, deveria ser. Mas de não. Deixar o... Não, Felipe, claro. Tá bom, não. Surpreendeu, cara, já tá bom. Marco, seria ótimo, mas infelizmente... Boa noite, Decadência. Gostaria de assistir o Coelhão disputando o Mundial com 30 mil torcedores e eu tomando cervejada na cara. Gostaria também. Mau negócio não é, não. Pessoal, vamos para Bala e Colatina? Então vamos lá. Votação via X ganhou para a bala do jogo de sexta-feira. Miguelito não podia deixar de ser com 65,3%, seguido por Ninguém com 18,4%, Fabinho com 10,2% e Samuel com 6,1%. Thales, seu voto. A Miguelito, né, cara? Não tem jeito. Tem jeito, não. Felipe? Eu vou dar uma moral pro Samuel, já que o Miguelito já vai ganhar essa. Boa. Lucas? Miguelito. Também vou de Miguelito pelo golaço. Bonito de ver. Colatina de sexta-feira. Ganhou. Eu tô com o toba na mão, porque o Santos nessa draga, pensa em buscar esse Miguelito pra trás, filho. Pouco custa. Eu acho que já houveram contatos. Eu tô meio preocupado com isso. Danado esse Miguelito fazendo gol na seleção, fazendo esses golaços na América, filho. É. E lá no Santos, eles venderam o Soteldo, né? Então eles estão meio na necessidade lá. Se o menino Ney não quiser ficar, então. É. Na verdade, o Soteldo é o Mateuzinho deles, né? Mas fato é que agora desinterou a conta, eles precisam. E na draga em questão, é mais fácil repatriar o Miguelito do que buscar um fora. Ganhou Colatina de sexta-feira, Marlon com 40%, seguido de Anderson com 33,3%, Ricardo Silva 17,8% e Figueiredo com 8,9%. Thales? Marlon. Mal. Felipe? Olha, eu vou estar indo no Posto Piranga pela qualidade do time, mas eu vou trazer um pouco a área de trabalho, vou colocar o marketing do América, que dobrou a aposta na propaganda de campanha contra o pessoal do Espectro Autista, lá com os casos de aposta. Isso não se faz, mas tudo bem. Eu vou dar para eles nessa aí. Colocaram atrás de todos os bancos lá ainda. Repetiram o marketing ruim. Beleza. Lucas? Marlon. Marlon realmente tá merecendo esse colatino aí. Eu acrescentaria... que não, realmente o Anderson, eu achei que fez uma escalação ruim e mexeu mal. E ainda não conseguiu motivar o time para o segundo tempo como precisaria ser motivado. Mas ainda assim eu vou do Marlon também, porque não dá não. Realmente tá precisando de uma sombra, tá precisando passar um tempinho no banco aí. Moçada, e o jogo contra o CRB? Jogo quinta-feira, 9h35 da noite... Jogo difícil, hein? O que vocês acham? O que vocês esperam desse jogo aí? Uai, eu não espero nada, porque eu não vou nem poder estar assistindo, vou estar trabalhando. Uai, quinta-feira, 9h30? Você tá rodando bolsinha em algum lugar por aí? Como é que é? Ah, se fosse, eu tava quebrado, né? Se fosse, eu tava fudido. Quem vai querer meus serviços sexuais com esse peso todo? olha que há fetiches, hein? Que fetiche estranho, cara, mas vamos lá, boa. Uai, tem que recuperar, né, bicho? Perdeu o ponto, não podia perder contra o Criciúma e contra o Ferroviário. Tem que recuperar os pontos, né? Também o CRB tá na nossa frente. Não, o CRB tá no G4, tá em quarto logo. Quarto lugar. Tá na nossa frente, não tá? Na nossa frente. Sim. Então, buscar eles. E eles têm o mesmo problema que a gente, que eles são ruins em casa. Se a gente tivesse ganho do Criciúma, o empate lá seria tranquilo. Sim. Verdade. Sacou? Eles têm um problema também de jogos fora de casa, então significa que eles são muito bons em casa, né? Que nos preocupa. É, com certeza é um ponto de atenção aí. Você, Felipe, o que você espera desse jogo contra o CRB? Eu espero um jogo feio, burocrático, mas com uma vitória de 1-0. Nossa, se o Ricardo Silva jogar, é uma vitória de 2-1. Tomara, viu? Precisava vir essa vitória aí pra gente, viu? Porque justamente contra o CRB, eu acho que isso aí vai talvez busque um ânimo pra gente aí, né? Quinta-feira, 9h35, ainda não há informação de como é que vai passar, se vai passar só no Disney Plus, aquela dúvida de sempre que os grupos já acordam no dia, aquela perguntação infindável, vai passar onde? ESPN, Rede TV, aquele sofrimento lá, né? Lucas, temos esportes especializados? Sim. Maravilha. Deixa eu colocar o seu... Vai começar... Esportes especializados com Lucas ou com quem puder, aqui no Decadentes. Vai começar Esportes especializados com Lucas ou com quem puder, aqui no Decadentes. Bom, de esportes especializados, primeiro falar do futsal. Futsal, a gente vai ter a nossa estreia em casa no Brasileirão, no Campeonato Brasileiro, né? Vai ser dia 25 de junho, numa quarta-feira, lá em Nova Lima, no ginásio Oswaldão, às 8h15. Além da questão logística, que é meio complicado, porque é Nova Lima, né? Mas tem as facilidades também. Eu não vou estar em Belo Horizonte, então vai dar para ir ver o jogo de qualquer forma. Então, mas vamos estrear em casa contra o Fortaleza depois de 3 jogos seguidos fora de casa. E ainda sobre o futsal, eu falei na semana passada, mas só para ficar como registro aqui, que o América venceu o título do primeiro turno do Metropolitano de Futsal na final contra o Minas. Então a gente jogou também lá no ginásio de Nova Lima, no dia 11, né? E a gente foi campeão do primeiro turno, então... Primeiro título, primeiro grande título aí, né, desse projeto que a gente espera que siga dando bons frutos aí para o futuro. No eSports, no Counter-Strike, o América foi para os playoffs da Série A do Gamers Club, que é uma liga, o América está na primeira divisão dessa liga, e a gente foi para os playoffs de novo. Então, se tem um esporte especializado que tem dado certo aí também, esse Coelho eSports, que os torneios que eles jogam, ou eles são campeões, ou eles vão muito longe. Então, parabéns para os meninos do eSports aí. Agora vamos lá, no Brasileirão Feminino, a gente já tinha falado isso no último programa, que com a derrota para o Flamengo, a gente chegaria na última rodada com chances de passar de fase, mas chances bem pequenas, porque o Bragantino enfrentaria em casa uma das piores equipes da competição, praticamente já rebaixada, e não deu outra. A América conseguiu vencer em casa o Ferroviária, mas o Bragantino ganhou de 5-1, Com isso, a gente, por um pontinho, aliás, mais ou menos, porque tem o saldo de gols ali, né? A gente não avançou para a próxima fase do campeonato. De qualquer forma, foi uma competição espetacular das meninas, dado o orçamento que a gente tem para o campeonato versus os nossos adversários. E fica tristeza ali que por um resultado ali, contra o Internacional, que foi um time que estava mal, a gente acabou perdendo fora de casa. Contra o Corinthians, que a gente acabou, podia ter beliscado um pontinho, tomamos perdemos de 1-0, Real Brasília, que a gente empatou fora de casa, também foi um dos piores times da competição. Essa rodada, desde a 11ª rodada para frente ali, se a gente tem algum resultadozinho diferente, a gente conseguiria passar de fase, mas fica os parabéns ali para quem coordena o projeto, porque foi uma competição muito boa que a gente fez no Brasileirão. Dos torneios de base, no Campeonato Mineiro, Sub-15, a gente não jogou na rodada, a gente volta em campo esse sábado, dia 28, mesmo para o Sub-17, e no Sub-20 também não. A gente também, no Mineiro, a gente não teve nenhuma rodada. Porém, aí no Brasileirão, a gente tomou uma cacetada no Sub-17, 6-0 contra o Cruzeiro, jogo lá na Copa da Toca da Raposa 1. Alguma coisa tem que ser feita aí, porque tudo bem a gente ter subido os meninos do Sub-17, boa parte deles, para jogar o Sub-20. Vai tomar de 6-0 para o Cruzeiro, a gente não pode entender como resultado normal, não. Então, tem que entender o que está acontecendo aí e estruturar melhor essa divisão de base aí, porque o próximo jogo já é contra o Santos, fora de casa também. No Sub-17 a gente está em 18º, são 20 clubes, mas no Sub-17 não tem rebaixamento. Tem que ver o que está acontecendo, porque resultado catastrófico ali, ao contrário da competição que a gente tem feito no Sub-20, né? A gente jogou dia 18 contra o Juventude, vencemos por 2-0 e estamos nada mais, nada menos do que na terceira colocação do campeonato, caminhando aí a passos largos para uma classificação. A gente, apesar de que está bem apertado, né? A gente está com 24 pontos e o nono, que é o Fortaleza, que é o primeiro fora da zona de classificação, está com 21. Faltam 5 rodadas para acabar a primeira fase e a gente está caminhando bem para classificar. Nosso próximo jogo é uma pedrada, que é contra o Palmeiras, que é o líder da competição, fora de casa, né, nessa quarta-feira, dia 25. Mas parabéns aos meninos do Sub-20 aí, e dá um peteleco nos novatos do Sub-17, porque não pode tomar de 6-0 pro Cruzeiro de jeito nenhum, né? Para ninguém, né? Quem dirá para um rival. Concordo. O Eric Malato tá falando aqui que a transmissão do próximo jogo do América, Disney Plus e ESPN e Rede TV. Pode haver alteração. É isso aí, pessoal. Temos um programa? Tem algum assunto que vocês gostariam de puxar aí ainda? Só agradecer aqui o novo patrocinador da América, a Movicar. Tava dando um copinho bem bonitinho lá pra gente no jogo. Não sei se o próximo jogo vai ter, mas um copinho bem bonitinho. A revistinha vai variar, muito legal. Até aproveitar que o Eric comentou aí. O trabalho dele na diagramação, acho que é essa mesma palavra, né? Muito legal. Eu sou um fã da revistinha. O açaí, dessa vez tinha açaí, mas meu menino não tava, então não meteu o açaí. Muito legal. É isso. Bacana. Show de bola. Bom, então é isso, né, gente? Temos um programa. Quinta-feira, 9h35, jogo contra o CRB. Depois, só dia 7. Então o time vai ficar aí 10 dias aí praticamente sem jogar. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. Grande abraço. Valeu, moçada. Até mais pra vocês. Falou. Valeu. Valeu.